Cara, minha esposa acabou de chegar aqui e me deu uma luva da hora, cara. Do Centauro. Da Praetorian. Ah, mas ela calçou a luva e deu na sua cara? Não, ela comprou pra ela também. Eu sei que vou apanhar. Tá. Com certeza aquela comprou pra ela tem alguns apetrechos pra doer mais em você, né? Amor, olha essa luva que eu comprei. Pó! Nossa, amor, essa mardura! Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um EnxutoCast, o podcast do Baile dos Enxutos. Eu sou o Leonardo e estou aqui hoje com nossos apocalípticos amigos, Super... 01... Você não sabe dar mensagem de erro que nem o King, Super. Sua mensagem de erro foi errada. O Eunuco... Perigo, estou sem pinto. O Inferno... Eu sou o King e esse podcast foi um oferecimento de Baile dos Enxutos. E o Sorg... Depois de um longo e tenebroso inverno apocalíptico. Crianças, meus chuchus, queridos, estamos... Mentira, a mulher que deixou. Pra variar. Ela deixou mesmo, eu tive que pedir antes mesmo. Meus bom, queridos ouvintes... Cala a boca, porra. Queridos ouvintes, estamos aqui decidindo... Pra variar, hoje a gente decidiu com um pouco de antecedência do que ia falar. Nós não falamos na semana passada do filme do Thor, então a gente resolveu essa semana... ignorar de novo. Então nós não vamos falar do filme do Thor e vamos falar de apocalipses robóticos, tecnológicos ou similares. Apocalipses causados por máquinas que ocorreram nas mais diversas mídias, como quadrinhos, cinema ou TV, e discutir sobre eles com toda a nossa sabedoria mental. Sem mais delongas, segue o baile. Começar com um apocalipse totalmente supimpa. Deixa eu, antes que alguém fale aqui, que eu tenho poucas opções. Eu estou totalmente sem preparo. Então tu vai no clássico, né? Eu vou não sei se pode ser considerado clássico, mas enfim. Matrix, cara. Matrix, eu acho que é um dos últimos filmes de apocalipse de máquinas, enfim. Que, pô, eu acho assim, eu acho, o primeiro filme eu acho do caralho, eu acho um filmaço. E a história também, o porquê da Matrix, o porquê que os humanos são daquele jeito, o porquê da realidade. Eu acho um filmaço, cara. Pra quem, se você ainda não assistiu, as máquinas um dia elas simplesmente, elas percebem sua própria existência, elas se tornam conscientes. E, por fim, ela acaba percebendo que os humanos são inferiores a ela. E, enfim, aí acontece uma série de coisas, guerras e tal, e o mundo ele acaba virando quase uma bola fechada, assim, onde a energia solar não consegue entrar. E para as máquinas se autossustentar, elas usam o calor humano. Então elas começam a cultivar as pessoas para gerar, como se fossem baterias para gerar a energia que elas precisam para se manterem. E elas acabam criando uma realidade artificial chamada Matrix, que é para manter ocupada a mente das pessoas, que são as baterias. E nisso desenvolve um monte de coisas. E, cara, eu acho esse filme, o primeiro filme eu acho sensacional. Eu acho que não tinha necessidade de ter os outros dois. Eu acho que o primeiro ele fecha ali, ele tem aquela parada do Neo ser o escolhido e tal, mas eu acho que ele se ferra. Eu acho que o final do filme ele termina muito bem, assim. Acho que não precisava prolongar. E é um filmaço, cara. É um filme de apocalipse de máquinas, assim, sensacional. Ô, Sorg, você viu o Animatrix? Eu vi, Não vi, cara. Eu não vi. Eu não joguei o jogo. No Animatrix? Não, o desenho. É, então, as coisas paralelas que tiveram, eles lançaram sites, joguinhos, o Animatrix e tal, eu não acompanhei nada, eu fiquei só no, nos filmes. Cara, mesmo. Tem aquele box completo, tem os três filmes e tem o Animatrix. No Animatrix são vários pequenos episódios, mas um desses episódios ele explica assim como ocorreu a revolta das máquinas, né? São dois episódios. Até tentaram. Segundo Renascimento, parte 1. Super. Peraí, eu não. Cala a boca. Antes de você contar como o Apocalipse, eu pergunto: de quem que vocês acham que foi a culpa das máquinas terem se rebelado? Dos humanos, do né? Do Dadá. Tudo humano que são babaca, óbvio. Cara, eu achei isso muito foda, cara. Foi uma das coisas legais, assim, do Animatrix que eu achei. Mas você se lembra como é que era? As máquinas, elas tentaram, assim, viver em sociedade com os humanos, mas os humanos não quiseram. Então, o que os robôs fizeram? Eles criaram uma cidade de máquinas no meio da África. Não, no Oriente Médio. Aí aconteceu. Em algum lugar isolado, eles fizeram uma sociedade só de máquinas. É, só que o pessoal não gostou, né? Porque essa sociedade estava lucrando, né? Estava prosperando. E por medo das máquinas, acho que a ONU, os Estados Unidos, resolveram tacar a bomba em cima da cidade 01. Os Estados Unidos resolveram levar um pouco de liberdade para eles? É, levar liberdade para a cidade das máquinas. O que aconteceu? As máquinas ficaram putas da vida, né? Se emputeceram. No Animatrix isso. Os humanos são básicas mesmo, eles foram lá. Imagina um vilarejo, só que em vez de pessoas são máquinas, sacou? E de repente chega um soldado lá e começa a chacinar todo mundo. Foi isso que aconteceu. Chegou um ponto que as máquinas falaram: ah, seus filhos da puta, é assim que vai ser? Então tá bom. Aí fudeu. Esse desenho, ele é dos irmãos Wachowski também, ou são outras pessoas? O roteiro é dele, mas quem produz é a Madhouse, aquela produtora japonesa que fez os desenhos da Marvel. São vários. Eu lembro. É deles. Legal. Eu lembro que quando saiu, assim, quando primeiro estourou, que fez aquele sucesso do caramba, e eles anunciaram que teriam mais coisas dentro daquele universo, eu li uma entrevista na antiga revista 7, não sei se vocês chegaram a... vocês liam a 7. E, cara, a pesquisa que eles fizeram, a quantidade de referência de outras coisas, livros daquele, acho que é Thomas Gibson, se eu não me engano, que é o autor, que é um cara que escrevia umas coisas cyberpunks. Cara, a quantidade de pesquisa que eles fizeram sobre o universo de Matrix é uma coisa absurda, assim, é muito legal. Eu tinha essa revista, não sei onde foi parar, mas eles usaram quadrinhos, eles têm um pouquinho de Watchmen, eles têm livros Thomas Gibson, eles puxaram de Akira, muita coisa da cultura oriental. Cara, é muito legal, assim, essa matéria deve estar na internet, não deve ser difícil de achar. Diga. Você viu o 2? Eu vi todos, cara. Então, no 2 tem uma cena em que a Trinity invade um laboratório e usa um programa pirata pra invadir o local, né? Aquele programa realmente existe. Cara, quando o pessoal, os hackers viram aquilo, todo mundo enlouqueceu na internet, eu me lembro disso. Legal, cara. Não sei como eles desenvolveram toda aquela tecnologia vivendo num buraco no centro da Terra. Em 100 anos! Porque lembra que o arquiteto falou que os ciclos de vida de design são de mais ou menos 100 anos? Lembro. Em 100 anos eles dizimam todo mundo. Então, assim, em 100 anos eles soltaram o primeiro... O último Neo soltou alguns humanos... Eles foram lá para aqueles buracos, desenvolveram toda uma tecnologia que eles fazem funcionar não sei como, sustentam um monte de pessoa não sei como, e é isso. E ok, e é melhor não pensar muito nisso. Cara, pelo que eu entendi, o que o arquiteto quis dizer é que a Matrix e o próprio o escolhido já fazem parte da Matrix, né? Não é disso que eu tô falando. Isso sim. O que ele fala é o seguinte: a Matrix, ela tem uma falha sistêmica. É, de X em X anos, ela vai dar merda. Então eles têm que formatar. É tipo um Windows, saca? Depois de um certo tempo, começa a encher a memória, encher arquivo temporário, trojan, você fala, pô, que merda, vou formatar essa bosta. Quando isso acontece... O Neo é o backup. Quando isso acontece, mais ou menos na época que aparece o Neo da vez, o Neo desse filme, acho que é o sétimo. Aí eles... Eu lembro da parada dessa mesmo, eles tiveram vários antes dele. É, ele chega naquela situação chave de falar, ó, seguinte, tem que iniciar essa porra, então você vai libertar alguns humanos... E vai, a gente vai matar todo mundo aqui. E você vai ficar Zion. Aí ele fala: não. Gente, uau, a gente tem um problema. Olha só, quem está online. A gente está gravando sobre apocalipse de máquinas e o King fica online. Fudeu. Corrão. Corrão para as montanhas. Cara, vocês fazem. Voltando para o assunto, vocês fazem associação do. Da Exterminador do Futuro com Matrix? Não. Dentro do universo de Apocalipse das Máquinas. Pra mim, Matrix é a continuação direta da realidade do Exterminador do Futuro. Tipo, no terceiro, quando finalmente eles lançam as bombas nucleares, pra mim, dali já vai a realidade de Matrix, assim. O mundo vai pra casa do caralho e aí as máquinas acabam vencendo e criando a Matrix. Eu acho que tem uma diferença conceitual entre os dois. É, no mundo do Exterminador, o que acontece? O T-9000, quer dizer, a memória do T-9000 que acaba gerando a Skynet, ela tem como objetivo destruir a raça humana para ter um mundo só dominado pelas máquinas. No mundo de Matrix, não. No mundo de Matrix, é uma emulação. A Matrix, ela se usa de... Se vale de seres humanos, então para ela não é interessante exterminar os humanos, porque ela se vale dos seres humanos para emular uma realidade alternativa. E ela cria a sua própria realidade. Então acho que é uma diferença. Um quer exterminar, o outro quer usar. Mas você não acha que pode ter ocorrido uma evolução... da consciência das máquinas, pensando que, pô, se a gente exterminar os humanos, fatalmente a gente vai chegar num ponto que a gente não vai ter ou matéria-prima, ou energia, ou bateria, alguma coisa do tipo. E a programação da máquina acabar mudando para se adaptar a essa possível futura realidade? Não, porque a própria Skynet ela já tinha se tornado autossuficiente. Tanto que no último filme, que é com o Batman, né? Uhum. Ela cria um android que o cara quase praticamente tem sentimentos, né? Então a raça humana fica completamente descartável. O cara é tão humanizado que ele acaba se aliando à resistência, né? Ele não sabe que é uma máquina. Ele nem tem consciência de que é máquina. De tão descartável que a raça humana se tornou. Já que a gente entrou em Exterminador do Futuro, alguém quer falar dessa franquia que é puro fantasismo? Que teve seu melhor momento na perseguição de moto ao som de Guns N' Roses, do segundo filme? De moto e de caminhão também. É. Sim, moto fugindo de um caminhão. Eu gostaria de falar, já que eu ia falar sobre Matrix, mas o Sorg se adiantou. Não, é porque realmente eu gosto muito do universo de Matrix, não é mimimi não, mas foi bem. Bom, Exterminador do Futuro todo mundo conhece, né? Por causa do tio Chuasa. Aquela velha história do... Você tem um apocalipse causado pelas máquinas por causa de um sistema de defesa chamado Skynet. É uma inteligência artificial que acaba se tornando autossuficiente. Era uma inteligência artificial militar que fazia jogos de guerra. Então ela percebe que a guerra nunca vai acabar enquanto a raça humana estiver viva. Logo, ela decide acabar com toda a raça humana jogando os mísseis nucleares de cada uma das superpotências uma contra a outra e iniciando um apocalipse nuclear. Só que sobrevivem alguns humanos e ela utiliza essas máquinas, os androides, os exterminadores, para caçá-los, até que surge o tal do John Connor, que se torna o líder da resistência e consegue juntar o que sobrou da humanidade para enfrentar as máquinas. Com medo de que os humanos ganhassem, elas mandam um exterminador para o passado para acabar com o tal do John Connor matando a mãe dele. E aí começa o primeiro filme, lá do James Cameron, de lá, de 1980, que todo mundo considera muito mais um filme de terror do que um filme de ficção, né? Aquelas cenas do Schwarzenegger consertando o próprio olho no escuro, aquele famoso I'll be back, quando ele sai da delegacia e entra com o carro. Aquele filme, pra mim, é muito mais um filme de terror do que um filme de ficção. Mas o cenário dele é um cenário bem interessante, porque é um cenário onde as máquinas já dominaram o mundo, percebem que tem uma possibilidade dessa dominação ser revertida e mandam logo uma máquina pro passado pra resolver. Tipo, pensamento bem mecânico mesmo. Vamos resolver isso numa época onde eles não têm a tecnologia pra resolver. Schwarzenegger no melhor da sua ausência de expressão, né, cara? Pô, aquilo ali é a mesma coisa com o Neo no Matrix 2. É. Não, o cara, o Schwarzenegger nesse filme, eu tenho certeza que algum produtor, o James Cameron, é do James Cameron, não é? Ou não? É do James Cameron. Sim, é. É do Cameron. Eu tenho certeza que ele tava um dia de bobinho em casa, assistiu o Conan e não, falou... Não, não, ele assistiu esse o Hércules. Cara... Hércules em Nova York. Nossa, que tristeza, cara. I don't know. Aí, caralho! Mas por que diabos... Eu nunca entendi uma coisa. Por que diabos as máquinas vão lá e mandam um exterminador atrás do cara? Caralho, explode a porra da cidade, sei lá, pra não ter... Manda um monte de exterminador assim, sacou? Manda um monte na cidade. Se eu não me engano, Léo, no primeiro tem uma parada lá que eles explicam que eles não podem... o porquê que eles não podem entupir a cidade no passado de exterminador. Tem uma explicação. Eu acho que tem. Não ele sei fala se alguma coisa sobre a energia que é gerada pra mandar o exterminador pro passado. Exatamente. A viagem no tempo é um negócio muito difícil de fazer. Né? Envolve um gasto de energia brutal, muitas chances de dar errado e tal. Enfim, Eu achava. Tanto que a resistência, eles penam pra poder construir uma máquina pra mandar o John Reese. O caboclo lá. O John Reese de volta. John Reese não, o nome dele é outra coisa. Kyle Reese. Isso, Kyle Reiner. I know, right? Ah, não sei, cara. Por mim, sei lá. Eu lembro que tinha uma parada que, pelo menos no primeiro filme, tinha isso. Que eles só conseguiam mandar material orgânico, alguma coisa em volta em material orgânico, né? Tanto, é por isso que eles chegavam, inclusive. Sim. O exterminador conseguia chegar porque ele estava envolvido em material orgânico. Cara! Pegava uma baleia, enfiava uma bomba dentro dela e jogava em cima da cidade. Pronto. Mas a proporção tinha que ser equivalente. Tem uma explicação que eu acho que na série de quadrinhos, pra falar a verdade. Uma história em quadrinhos que é Exterminador do Futuro versus Robocop. Que é bem interessante, que fala que a proporção tem que ser equivalente. Tanto que nessa história em quadrinhos, o que acontece é que a Skynet não é criada depois do Exterminador do Futuro 2. Só que a OCP consegue o chip da Skynet, aquele chip do Exterminador. E ele utiliza aquele chip pra criar o Robocop. Então, nessa história isso em quadrinhos... Isso aí é do... É do Frank Miller. Frank Miller lá? Nessa história em quadrinhos, o Robocop que vira o primeiro Exterminador. Ele que é a base pra Skynet ser desenvolvida como um projeto da OCP... que vai desencadear aquele futuro do Exterminador do Futuro. Jesus amado, cara. Que zona, hein? O Robocop é um cara legal, ele só tira no saco das pessoas. Buff é maneiro. Robocop original, que parece que tiraram a cara dele, fizeram a cabeça de robô e colaram a cara de volta. Esse Robocop ele... o Robocop Kamen Rider Ninja ainda não me convenceu, não. Mas enfim, mas ainda tô de coração aberto, cara, pra esse filme. É. Mas depois que a gente fala disso, não... Ainda estão falando de Exterminador. Aí tem Exterminador 2, que é, acho que é o mais clássico, mais famoso, não é o mais clássico, que é com o John Connor adolescente. E tem aquele Exterminador de metal, que é o T-1000, que é a mesma coisa. Vamos ver. Exterminador de várzea regado a Guns N' Roses. E aquele solo de bateria fudido. Cara, tu viu aquele clipe? Muito foda. Porra, eu vi aquele clipe todo dia. Aquele clipe é muito foda. Aquele clipe é muito legal, né? Porra, eu vi cada fotograma daquele clipe, velho. Cara, ele é muito foda, chegando no final e encontrando a banda, olhando pra eles e desperdício de munição. Caralho, é muito foda aquele clipe. Puxa, tempo quando o Guns era uma boa banda, né, cara? Pô, aquele solo de bateria, caralho. Mas vamos voltar ao Apocalipse Zumbi. Ô, cara burro! Apocalipse robô. Não, moça, bula. Tô ficando confuso. Tá bom então, senhor fodão. Vai lá e fala você de um apocalipse zumbi, não. Porra! Você quem, cara? Você! Ah, eu? Tá, que bom. É, porra, vou falar da primeira máquina. Primeira grande máquina do cinema. A Maria de Metrópolis. Caralho. Boa. Porra. Seus merda. Pra quem nunca viu. Calma, calma, vou chegar lá. É, Metrópolis foi o primeiro grande filme de ficção científica da história do cinema, né? Um filme feito por Fritz Lang, um alemão, e conta basicamente como seria a vida no século XXI, em que você tem uma casta de pessoas privilegiadas, que são os pensadores, que dominam uma grande metrópole, né? E no subsolo vivem as pessoas, os trabalhadores braçais, os operários, sendo que esses trabalhadores acabam se revoltando. Eles têm uma líder, que é uma mulher chamada Maria. E ela é uma líder pacífica, ela não incita a violência. É, só que o grande administrador da cidade, ele descobre que a Maria está incitando os trabalhadores a quererem uma mudança de vida. Ele chama seu cientista-chefe da cidade e ele está construindo um androide. Ele manda que o androide seja a cara da Maria. Aí ele sequestra a Maria e bota o androide no lugar dela, para esse Android começar a dividir os trabalhadores, começar a gerar o conflito entre eles, né? E esse filme é um clássico, é muito foda. O que o cara não contava é que a verdadeira Maria fosse se apaixonar pelo filho dele, né? E ele acaba, o garoto acaba ajudando a Maria verdadeira contra o Android, contra o próprio pai. E é um filmaço, vocês não podem... passar, não pode passar em branco na vida de vocês, porque tenho é muito legal. Tenho ele em DVD. É muito foda. Maria foi a primeira sexy doll do mundo. E a primeira Android sinistra do mundo também. O Dadá tá aí. Dadá chegou atrasado pra variar e não se manifestou. Perigo. Dadá, você está presente? É, eu tô. Eu tô sim. Ah, tá bom. Boa noite, boa noite. Eu gosto muito de noite, boa noite. Tá bom, então aproveita que você tá aí pra alguma coisa útil e fala de um apocalipse robô aí, por favor. Cara, um apocalipse... qualquer coisa. É, qualquer coisa tá valendo. Show do Circo de Soleil, qualquer merda, fala aí. Cara, já é foda. Cara, eu não sei, cara. As coisas começariam a ir pro saco vendo Transformers, cara. Eu vi que qualquer cidade poderia ir pro saco o mais rápido possível, né? Mas eles não fazem isso no filme, né? Eu não sei como eles conseguem destruir o mínimo da cidade. Os Vingadores destruíram mais a cidade do que aquele monte de robô gigante no meio de Nova York, né? O Superman destruiu mais a cidade do que aquele monte de robô gigante. Cara, Batman e Super-Homem vai ter que ser só a reconstrução de Metrópolis, cara. A empresa do vai ter que investir, milionária com isso. Vai ter que investir lá na construção civil. Vocês viram aquela troca de mensagens entre o Superman e o Batman? Ele falando, a gente vai se encontrar em Metrópolis e tal. Não, mas eu posso ir aí, não sei o quê. Não, eu pego o meu jato e vou até aí. Não, cara, mas eu vou voando, eu chego aí rapidinho. Cara, não, eu não aqui quero. Não. Eita, porra, vai se fuder. Ele não vem aqui, porra. Eu não sei quem matou mais gente. O Superman destruindo aquele monte de prédio, ou a menina lá do Resident Evil, acho que no 4 ou no 5, que ela desce no laboratório, ela mata todo mundo, cara. Vocês lembram no 4, mano. No 4? Podcast de zumbi já foi, Dadá. Não é zumbi, é de gente morta. Mas enfim. Foda-se. Zumbi tá morto, Dadá, mas foda-se. Tá na mesma, mind né? Mindfuck é de novo, Dadá. Caralho! Vai, Dadá. Então, cara, pra mim, o apocalipse zumbi é. Zumbi. Caralho, Léo! Dadá é luz, mano. Dadá é luz. Eu que zumbi, cara. Zumbi robô. Vai, Dadá. E pra mim, o apocalipse robô aconteceria ali, cara. Começaria naquele ponto ali. Saca? Os zumbis do Império inferno, Dada. Roubou zumbis do inferno, cara. Iam começar a destruir toda a cidade, cara. E aquilo ali não durava muito tempo. Apesar que é o seguinte, cara. Eu acho que aqueles robôs lá do Pacific Rim são bem maiores do que o... do que os Transformers, né? Por que Pacific Rim não é justo? Aquilo... Dada, você entendeu o tema do podcast? Eu acho que sim. Eu acho que não. Deixa eu te explicar. Eu cheguei na metade, cara. Eu tô tentando... Desde a hora que eu fui no Rio, eu tô tentando... Tá, mas o tema é apocalipse zumbi. Mas eles não estão falando do tema. O tema na segunda-feira. De zumbi, não. Deixa aí, caralho! Todo mundo falando... Dada, presta atenção. Estamos falando de grandes situações, histórias, filmes, enfim, onde ocorreram apocalipses causados por máquinas, entendeu? Como, por exemplo, Matrix de volta... eu ia falar de Volta pro Futuro, Jesus. Terminador. E coisas do gênero. É máquinas que botaram pra fuder, entendeu? Ah, então eu não tenho, não. Segue aí. Cara, puta que pariu, cara. Porra, Super, por favor. Tá bom, eu li o livro e depois vi o filme. Colossos. Era sobre o seguinte: durante a Guerra Fria, nos Estados Unidos, eles criam um supercomputador que é responsável por todas as decisões estratégicas militares, né? Só que eles não contavam com o seguinte: que a União Soviética também estava criando um computador idêntico. Quer dizer, eles estavam roubando os planos e criando seu próprio computador. Quando esses computadores são ativados, eles entram em contato, né? Eles se conhecem praticamente. E tomam consciência. Beleza, quem tá pegando? Eles tomam consciência. De que, aí a gente percebe que ficar lutando por isso, por quem vai vencer, é inútil. O que eles fazem? Eles se fundem num único grande computador e tomam conta de todo o arsenal nuclear das duas grandes potências, dos Estados Unidos e da União Soviética. E o que eles decidem? Eu mando nessa parada agora. Vocês vão fazer o que eu mando, e quem desobedecer vai tomar bomba atômica no rabo. E foi o que ele fez. Como demonstração, ele soltou uma bomba nuclear num território lá dos Estados Unidos. E ele toma pra... Hã? Oh. E aí, que foda. Qual foi o desfecho? Só de spoiler! Não, o desfecho é esse, ele dominou o mundo. É sobre ameaça. Vocês vão fazer o que quiser agora. O fim do mundo é esse mesmo, tipo, não teve um depois disso. Não, o fim do mundo é o computador vencendo. Ele diz, ou vocês fazem o que eu mando, ou eu destruo vocês. O faz o que eu mando deve ter sido, assim, mais uma coisa, tipo, se comportem, né? Ou seja, o King daqui a alguns meses, quando ele começar a nos ameaçar com os e-mails do bairro. É verdade. Mas, cara, se você parar pra pensar, ele é bem plausível, né? Porque a cada dia as coisas estão cada vez mais eletrônicas. Qualquer objeto hoje, praticamente, tem acesso à internet. Imagine se tem uma consciência aí, eletrônica, uma inteligência artificial que toma conta de tudo. Ah, eu desligo aqui uma estação elétrica, o hospital, aí quem estiver no hospital vai se fuder. É bem plausível, cara, assim, uma inteligência artificial tomar conta de tudo. Não precisa de ir muito longe, não. Se o pessoal falar, vou zerar o Facebook de todo mundo. Não, cara, sumir com a pornografia, cara. Muito pior. Peraí. Vamos falar de situação trágica, não, pelo amor de Deus. Maneira na tragédia aí, por favor. Apocalipse erótico. Não, Apocalipse nem... é maneiro. É de foda, hein? Apocalipse erótico. Cara, ia criar um mercado negro de pornografia, né? Eu tenho aqui uma Playboy, eu tenho aqui uma sexy semi-usada. Eu ia ficar sentado num trono, traga o HD número 3. Oh, senhor, muito obrigado, senhor. Mas vamos voltar ao Apocalipse robótico. Uma vez que Sorg temporariamente não está mais entre nós, aparentemente ele pede para que seja realocado na conversa. O King deve ter tirado ele. King vai sumir com um por um, hein, cara? King não gosta de cachorros. É porque cachorro sobrevive a tudo, né, cara? Se você parar pra pensar. Tipo dengue, né? Não, é barata sobreviver a tudo. Cachorros são umas frases que humanos, cara. Ah, cara, isso porque você nunca viu o DPDSD, né? Tem uma explosão lá, tudo. Ah, esse Independence Day é que bota um vírus no computador dos aliens, né? Vi. É, o cara. É, os computadores usam Windows, né? É. Os aliens. 98, né? Cara, você não. O problema é o seguinte. No podcast não sobre isso. Então, o Inferno ou o Sorg ou quem quiser vai falar de um mais uma. Agora é você, Léo. Dia de um Futuro Esquecido! Hã? Dia de um Futuro Esquecido! Sentinela. X-Men. Os humanos criam sentinelas falando, aí, mano, esses caras mutantes aí, o chicote tá estralando, é bom dar pena esses caras aí, mano. Os robôs vão lá e... Só que daí eles dominam a porra toda num nível não tão legal, assim, eles dominam o mundo e criam uma sociedade pós-apocalíptica. Interessante que em Dias de um Futuro Esquecido não mostra os humanos, né, cara? Só os mutantes. Ah, mas isso daí foi explicado depois. Porque quando o molde mestre se tornou consciente, ele chegou pros humanos e colocou os humanos no mesmo nível que os mutantes, em campo de concentração. Tanto que no desenho dos X-Men tem até uma frase que aquele Bolivar Trask fala pro molde mestre: ah, mas você não deveria estar nos atacando, deveria estar atacando apenas os mutantes. Aí o molde mestre vira pra ele e fala: isso é irrelevante, porque mutantes são humanos. Logo, vocês também são mutantes, vai se fuder todo mundo. É verdade, eu lembro dessa frase, cara. Eu lembro disso, cara. É uma história bem antiga, até uma das primeiras. Acho que é nessa. É no Dia do Futuro Esquecido mesmo. Aliás, cara, isso é bem capaz dessa frase estar no filme, hein? Não duvido, não, cara. A frase é toda profundinha, né? Tipo assim, ah, vocês são iguais. A máquina que tem sentimentos, essa lógica é ver que vocês são iguais e tal. Cara, e é bem legal, e é bem um apocalipse robótico mesmo, porque eles dominam o mundo feio, assim. Vale a pena mesmo. Só pra ver o Wolverine morrer em uma única página. Então, cara, e o futuro é totalmente trágico, porque não sobra um, velho. Sobra a Rachel Grey e a Kitty Pryde, só viva no final. O Wolverine morrendo é muito bom, né, cara? Uma foda, página cara, só. Uma página é só. O mano tolo, você realmente achou que entraria no nosso lugar mais protegido sem ser despercebido? Eu regenero, muito... foda-se, não regenera. Então, se fosse hoje, o Wolverine entrava, tomava um café, pegava tudo que precisava, destruía a porra toda, eles iam tirar no Wolverine e ia morrer. Não, cara, se fosse... Agora é Deus, né? Se fosse hoje, ele ia tomar aquela rajada que ele tomou, ele ia ficar exatamente daquele jeito, só o esqueleto, e de alguma forma ele ia levantar e ia destruir o sentinela. Não, ele não ia ficar nem esqueleto, ele ia pegar uma corzinha lá com aquela rajada. Agora um pouquinho pro lado aqui, pras costas. É, dá um bronze. Se fosse hoje, dá uma bronzeada, o Wolverine nem precisava de máquina do tempo, ele voltava por vontade própria. Enfim. Não, ele ia criar a máquina do tempo. Aliás, os sentinelas, eles são inimigos robóticos bem legais. Genosha sofreu um apocalipse zumbi. Um apocalipse zumbi não, caralho. atacando. Até já sei como vou começar o post do podcast, né, sexta que vem. Apocalipse zumbi, risca. Apocalipse zumbi, não, pera. Apocalipse, não, pera aí. Genosha sofreu um apocalipse robótico, cara. Foram os robôzões lá. Sentinelas selvagens. Os sentinelas de carne lá e mataram a porra toda. Não deixa de ser um apocalipse. Cara, aproveitando só o gancho, não é bem apocalipse, mas é de robô. Vocês leram a fase do Josué Elton, né, dos X-Men. Ele faz a sala de perigo ter consciência. Isso. Cara, a Danger vai entrar na X-Force. É, vai? Sim. Que bosta, hein? Mas enfim, cara, eu achei que ela era muito legal, cara. Aquela parada lá que o Xavier sabia que ela tinha consciência, mas ainda assim manteve ela quieta durante anos e anos e anos, lá reprimida e tal. Ela. Pô, achei muito foda aquilo lá. Ela tomar. Ela partir pra cima, falar, filha da puta, agora vingança. Achei muito foda aquilo lá, cara. Ela passa a fazer parte da equipe. Agora ela vai estar na mesma equipe que o Cifra. Olha que sensação. Nossa. Perigo, Cifra. Nossa, que bosta, hein? Que merda de equipe, né, caralho? É. Agora o Sorg vai falar de mais um apocalipse robótico. Cara, não vou falar um apocalipse robótico, não. Vou falar de uma máquina assassina. Acho que uma dos filmes mais clássicos, assim, todos, é o HAL 9000. Caralho. De Odisseia, de 2001, Odisseia no Espaço. E trocando em miúdos, assim, pra gente não ficar horas e horas discutindo o bebê gigante no fim do filme, o HAL 9000 é uma inteligência artificial que tá numa nave de uns astronautas que estão numa expedição, se não me engano, pra Marte. Não lembro. Júpiter. E pra Júpiter. E ele... Agora, não, eu não me lembro. Alguém me recorde. Por que que ele começa a matar o... Porque os eles têm que ir pra Júpiter pra encontrar o tal do monolito. Tinha encontrado um na Lua. Isso. E encontraram outro na Lua de Júpiter Titã. Durante a viagem, dá um problema na nave. E eles começam a ter que diminuir funções da nave pra poder completar a viagem. E o HAL interpreta isso como uma tentativa de assassinato. Tipo, porra, vocês estão me fudendo. Não, ele acha que ele vai ser desativado, né? Desligado. E os humanos vão assumir a nave manualmente. E ele não aceita isso. Ele começa a ter uma certa consciência. Então, ele, na verdade, ele luta pela própria vida, né? É, porque ele entende como sendo vida. É a programação dele, né? Tipo, eu tenho que pilotar a nave. Aí quando ele vê que as pessoas estão desligando as funções dele, peraí. Eles não precisam mais de mim. Eles vão me matar. Não vou deixar isso acontecer. O legal do HAL 9000 é que ele faz ele é um king, né? Ele é educado, calmo, não tem o menor sentimento. Assim. Não, mas ele tem aquela voz assim, calminha. Sem alterações, calma, assim. O que você super está educado, fazendo? David. É, o que você está fazendo, David? Não sei o quê. Mas ele é um robô, né? Ele é uma inteligência artificial from hell, né? Que ele começa a matar David, geral. Isso é ilógico. Se você desligar esse disruptor, eu morrerei. E se eu morrer, você também vai morrer, David. Pare com isso. Cara, quando ele tá morrendo, é muito sinistro, cara. Dá um... Né? Ele começa a pirar mesmo. Não, ele começa a lembrar de coisas tipo dia 2, dia 3... Isso está errado. Não, só lembrando, né? Todas as marcas que a gente está falando não estão obedecendo às três leis de Asimov. As leis clássicas, né, da robótica. Primeira lei: um robô não pode ferir um ser humano. Segunda lei: o robô deve obedecer às ordens dos humanos, desde que não contraria a primeira lei. E terceira lei, o robô tem que proteger a sua própria existência desde que não contraria a primeira e a segunda lei. Ou seja, o robô tá fudido. Responda rápido. Qual a razão da existência da terceira lei? Qual a razão da existência da terceira lei? Não sei. Não, ele proteger a si mesmo? Acho meio óbvio, não? Porra! Hã? O robô é caro, porra! Ele tem que se proteger. Ah, caralho. Isso não é mentira, é verdade. O próprio Asimov explicou isso. Ele tem que proteger a própria existência porque ele é caro, ele custou dinheiro, uma peça de equipamento cara, pô. Ele não pode. Às vezes a sobrevivência do humano depende da sobrevivência do robô, né? Dependendo da condição, da circunstância. O robô foi criado para servir a sociedade, então ele não deve fazer nada que de alguma forma vá de encontro com a lei da sociedade e ao mesmo tempo ele tem que preservar a sua própria existência. Ou seja, é quase que um beco sem saída. O bicho literalmente vai pirar. Não. Essas leis, tem vários filmes que concordam, que entram em acordo. Entram em acordo com isso. É, concordância, obrigado. Fugiu a palavra. Tanto é que naquele filme lá com o Will Smith, o Eu Robô, as regras são as mesmas, né? E se eu não me engano, qual que é o nome daquele filme com o Robin Williams? O Homem Bicentenário. Tem as mesmas leis, né? É, porque são dois baseados em contos do Asimov. Cara, nada me tira da cabeça que se um dia começarem a aparecer realmente consciências robóticas, a primeira coisa que elas vão fazer é dar fim nessas. Vão fazer que nem o Robocop, cara. Vão meter a mão numa central elétrica lá e vão apagar as diretrizes. Isso nos leva à nossa segunda parte do cast. O próprio Robocop obedecia essas diretrizes, né? Não, ele obedecia outras diretrizes. Proteger a lei, impor a lei, né? Proteger os inocentes. Serve de... Não, mas sim, são derivadas das imóveis. Mas ele foi corrompido pela própria CP, a programação dele. Mas no começo ele obedecia diretrizes que eram basicamente uma variação das diretrizes das imóveis. Não eram. Não, então era... Ele não matava pessoas, cara. Matava. Como não? Robocop... Ele, caralho, eu coloquei no post hoje, tem uma cena que ele dizima um galpão lá cheio de cara fabricando droga, ele mata todo mundo. Mas ele já não, tá corrompido O que ele não fazia era matar o pessoal da OCP. ele tinha uma diretriz lá que ele não podia atacar os diretores. Tanto que no final, quando o diretor fodão lá tá ameaçando um outro lá, de não sei o que lá, aí o outro fala, ah, você está demitido. Aí quando ele está demitido, ele não faz parte mais da OCP, aí que ele mata o cara. Mas ele matava mesmo, matava geral. Ele tinha três diretrizes, Inferno. Que é servir a segurança pública, proteger... Proteger a lei, impor a lei e proteger os inocentes. É proteger os inocentes e cumprir a lei. E ele tinha uma quarta diretriz secreta que era que impedia ele de fazer qualquer coisa contra funcionários da OCP. Contra os executivos da OCP. Por isso que ele não podia atacar o careca lá, o B10 lá. Já tem uns 20 anos que eu não vejo esse filme, mas eu lembro que botaram alguma coisa na programação dele que deixou a programação dele corrompida. Isso foi no Robocop 2. Que aconteceu aquilo que acontece hoje em dia nas escolas. Um monte de pedagogo. Não, vamos dizer que ele gosta das crianças. Vamos fazer ele parar de atacar as pessoas. Vamos fazer ele conversar mais. Aí ele fica maluco, porque enchem ele de um bando de palhaçada psicológica. Sim, pra ele não bater em ninguém. Deixaram ele totalmente coxinha, PG-13. Ele não conseguia fazer nada. Ou seja, deixaram ele no Robocop 2 como ele vai ser nesse novo filme. Esse aí é que tem aquela criancinha que liderava uma gangue de produtores de, isso, de Nuke. Droga, né? O nome da droga era Nuke. Nuke, exatamente. É, não, confundiu 2 com 1. Jura? Jura. Jura. Você não tá fazendo confusão com a história das coisas, né? É a idade. Dadá nos mostrando mais uma vez porque ele é luz. Claro, Dadá, por favor, não deixa de ser. Então, eu mandei no chat primeiro, né, pra me mandarem calar a boca depois. Embora eu acho que isso vai acontecer em algum momento da minha dissertação. Mas, cala a boca, Dadá. É, obrigado. Aí assim, cara, os androides de Dragon Ball e o Cell, né, cara? Porra, os caras já sofreram pra caralho pra destruir os robozinhos feios lá, né? E sem contar que os caras estavam morrendo de medo, esperando que o Android 16 acordasse, abre aspas, né? Os criadores dele, que é o Dr. Maggiero? Acho que era isso. Maggiero. Enfim, eu não lembro. Era o 19 e o 20. Também eram robôs, né? A gente acabou descobrindo depois. Sem contar que tem um filme de Dragon Ball só com androides que não apareceram no desenho. Mas enfim, eu não assisti esse filme, não sei se eles botaram pra fuder ou não. Cara, mas foi foda, assim. Ficaram milhões de episódios, então acho que foi muito pegante pra nós, assim. Eu acho que, cara, não sei mais o que falar. Tá, deixa eu comentar. É que vocês ficaram quietos. Eu tô achando que vocês foram embora. Deixa eu completar. Esse filme que você falou é um longa que mostra o futuro alternativo de onde o Trunks adolescente veio. Nesse futuro, o Goku morreu de ataque cardíaco. Ridículo, mas ele morreu de um ataque cardíaco. Então, o que aconteceu? Não sei. Ele morreu por causa de uma doença do coração. Isso. Aí, Android 17 e 18 passa um rodo em geral. Não acontece nem todo aquele negócio de vinho, céu, depois vir o Perfect Cell. Não tem nem isso. 17 e 18 matam todo mundo. Só sobra o Gohan, que fica adulto, sem um braço, e vira o mestre do Trunks. Então, depois que o Gohan morre, o Trunks resolve pegar uma das máquinas do tempo da mãe dele, da Bulma, que a Bulma cria uma máquina do tempo para ele voltar no passado. E entregar o remédio para essa doença pro Goku e impedir que aquele futuro aconteça. Então, nesse futuro, foi realmente um apocalipse de máquinas, porque os números 17 e o número 18 mataram todo mundo e exterminaram quase que toda a humanidade. Mas não tem só o 17. Não, tem só eles dois mesmo, não tem outros robôs. Então nós não estamos falando do mesmo filme. Porque tem um ainda que tem o Android, que é o. Se eu não me engano, é o 14. O 13, o 14 e o 15, cara. Mas isso aí não acontece na série clássica de Dragon Ball, não? Não. E ainda tem o Super 17, que aparece nesse filme, se eu não me engano. Desculpa. O Super 17 só aparece no GT. Ah, então, isso aí eu desconheço. Tem um outro filme, eu vou ver se eu acho alguma coisa aqui. Tu falou E aonde o seguinte, nesse filme, o Goku tá vivo ainda. Eu não sei se passa antes dele morrer. Ou se isso se passa depois, entendeu? Porque tem toda a galera lá, entendeu? Inclusive, o Gohan tá criança ainda. Sim, mas não é um podcast de Dragon Ball. Não, não é, mas é Android que eu tô falando. Dragon Ball. Então, né? O Super tem um filme. Não, peraí, só complementando esse negócio de Dragon Ball, que eu achei que o Dadá ia falar de uma coisa, ele não falou, mas o Rapono falou. E realmente, esse futuro deles é um apocalipse zumbi mesmo. Zumbi, e ele... não, zumbi não, porra. Zumbi não. O nego tá achando que a gente tá de sacanagem, mas não é. Ouvinte, eu não tô de sacanagem. Isso é sono, isso é estresse, isso é falta de férias. Eu realmente tô dando uma dessa. É um apocalipse robô de verdade, só que é legal porque é um apocalipse robô, porque os robôs são babacas. Eles matam as pessoas, eles não têm uma razão, eles não acham que eles... Ah, vamos matar porque a humanidade é raba. Não, eles matam as pessoas porque eles são babacas, porque eles acham legal. A número 18 é mais escrota, ela entra numa loja de roupas assim, pega um vestido, vira pra vendedora e... Você acha que esse vestido vai ficar bem em mim? A mulher, claro que você vai ficar linda, mentirosa, mata a mulher, assim. Mata porque ela pode. A Kurini comeu ela. E o Kuririn me empurrou a janta dela, hein? Vou te falar. Eu falo, cara, o Kuririn é o humano mais foda do universo, cara. O problema sendo é que... mais bucha da história. Não, ele, o Kuririn é o humano mais foda do universo. O problema é que... É claro, ele engravidou uma máquina, né? Não, o problema é que nesse universo tem Goku, tem Vegeta, tem Cell, tem Freeza. Aí não adianta nada ser o humano mais foda. Mas agora o Sorg vai... O Sorg não, tu vê o Super. Foi mal. Vai, fala logo, porra! Não, é um filme chamado Westeros, que no Brasil se chama Onde Ninguém Tem Alma, né? Que é tipo assim, é um parque, né, de diversões. Qual o nome do filme? Westeros. Westeros. Ele falou rapidinho que é pra gente não entender. Tá bom, é uma. Eu achei que ele tava falando daquele do Kevin Costner lá. Eu também. Não, é o West. Ah, Western World, não é? Isso. Ah. Western Wild é pé do Hopi Hari ali, Não, cara, assim, é um filme que se passa, tipo, num parque de diversões com robôs. Só que tem um desses robôs que ele fica puto de tanto que ele toma tiro, então ele se rebela. Peraí. Vou explicar as paradas direito. O negócio é o seguinte. É um filme, é um parque de diversões onde as pessoas elas entram em ambientes controlados. Então, por exemplo, o cara entra na parte lá de faroeste e isso. Ele é como se ele estivesse num filme de faroeste. Então ele vai ter briga, ele vai ter duelo. Só que as máquinas são programadas para sempre perder. Só que uma fica puta com isso, já. O sistema contra o sistema fala, se fuder, não vou perder pra esses humanos não. Daí começa a matar geral. É, começa a meter bala nos turistas, que acham que aquilo ali é só uma máquina que vai perder. Mas não, toma um tiro na cara. Enfim, boa lembrança. É um filme. É velho esse filme, na verdade, não é? Cara, é antigo pra caralho. Acho que é antes de 80, mas ainda é legal, cara. É legal de se ver tipo um faroeste misturado com ficção científica. É legal ainda, eu vi uns tempos atrás. Não. Faroeste misturado com ficção científica só me lembra de uma coisa. Brave Star. Jonah Rex no futuro. Pô, Brave Star maneiro. Nossa, não. Não é. É sim, cara. Inferno, Brave Star não é maneiro. O senhor perdeu a chance de falar de Brave Star no último podcast. O senhor calha. Deixa então eu falar um apocalipse robô que eu me lembrei. Não, cala a boca. Agora outra vez outra pessoa, porra. Porra, mas verdade, já foi todo mundo, caralho. Não, mas quem decide dessa porra? Sou eu, então agora o Nuco vai falar. Viado. Tá bom, eu vou falar dos Borgs de Star Trek, que era uma raça alienígena super avançada que vivia em coletividade. Eles tinham uma rainha, como se fossem uma colmeia mesmo, e o que eles faziam é ir de planeta em planeta, ou de raça em raça, anexando a sua coletividade para assim se tornarem todos como se fossem ciborgues, máquinas. Na verdade, eles eram uma inteligência artificial que utilizava implantes cibernéticos para tomar conta de outras espécies. E eles viraram, assim, um dos vilões clássicos da nova geração de Star Wars por causa disso. Porque eles dizimaram planetas, sistemas estelares inteiros. Star Trek, né? Star Trek. Eu acho que era uma das poucas coisas boas de Star Trek. Foda-se, Star Trek. Quando eu entendi muito bem uma coisa, eu queria que você me explicasse. Eles iam lá e assimilavam, né? Uhum. Por exemplo, um planeta. Tá, e daí? Aí essa raça continuava se reproduzindo. Aí não, o que aconteceu é o seguinte: quando a raça era assimilada, ela virava parte da coletividade. As funções orgânicas deixavam de funcionar e ficava só como um ciborgue. Mas quando a pessoa era transformada em um membro da coletividade, todo o conhecimento dele ou daquela raça passava para a coletividade. Então imagine, por exemplo, uma raça onde tem uma porrada de gente como Albert Einstein. Imagine aquele conhecimento sendo agregado. Aquela, agora, os Borgs tinham aquele conhecimento. Então eles avançavam a tecnologia deles assim, de uma forma quase que absurda. Eles faziam salto evolucionário em questão de meses. Tá, tudo bem, mas aí eles absorvem a outra raça com implantes cibernéticos, que nem você falou. Tá, aí eu tô aqui de bobeira em casa, dando comida pra Arlequina. Chega um Borg e fala: perdeu, Playboy, você é um dos nossos agora. E coloca aquela paradinha na minha cara assim, oh meu Deus, sou um Borg agora. Eu vou continuar a envelhecer, morrer? Sim. Tipo, sim, você vai envelhecer e vai morrer. Mais lentamente, mas vai envelhecer e vai morrer. Quando você morrer, eles vão pegar uma nova raça e vão usar aquela nova raça pra colocar no lugar da raça antiga. Literalmente trocar o hardware. Ele não vai ser meio que abduzido pra aquele cubo? Então, ele vai ser abduzido. A parte orgânica dele vai se desvanecer. A parte cibernética vai ser absorvida pelo Kurbo Borg com o conhecimento que ele possuía, a espécie inteira. E eles vão partir para um novo planeta para repetir o processo. Então a espécie vai fazendo isso, como se fosse realmente uma espécie de gafanhoto. Ele fica sendo parte integrante do cubo. O cubo vai crescendo. Uhum, os cubos eram nada. Na realidade, eles não agregam assim, as formas físicas. A partir do momento que eles chegam num planeta, isso até é explicado naquele filme que aparece a rainha. Eles chegam num planeta, eles assimilam o conhecimento daquele planeta. Depois que eles têm tudo que eles precisam e que querem do planeta, eles simplesmente abandonam aquilo lá. Só que o planeta ele já está inabitável, porque por causa da tecnologia do Borg, que é nociva para os seres vivos, orgânicos. Então eles largam o planeta fudido, assim, eles viram as costas, vão embora, e o que resta, o que fica para trás é só o povo esperando para morrer. E aí eles vão para o próximo planeta. Pegam os melhores exemplares de cada espécie para transformar nos zangões, que são os soldados de Borg. E vão ir para o próximo planeta. Eles vão para outro planeta e começa o processo todo de novo. Porque o objetivo deles é assimilar o máximo de conhecimento que eles conseguirem das espécies do universo. Eu entendi. Eu pensava que eles chegavam no planeta e assimilavam todo mundo. Tipo invasores de corpos, sacou? Não. Eles pegam só assim, o exemplar máximo. Se viesse aqui, ia pegar só soldado, atleta olímpico, dadá. Só a gente assim, o ápice da espécie. Eu ouvi isso. Muito bom. Bem lembrado. Finalmente entendi essa porra desses Borgs. São bem melhores que aqueles puffzinhos que ficavam se reproduzindo no Star Trek. Eles tinham que configurar os phasers pra castrar, cara. Daí eles não podiam nem matar naquela porra daquela série. E agora, inferno, você, meu chuchu. Você tava aí tirando a cueca pela cabeça pra falar de um cara, então, por favor. Pra falar de um cara? Não era pra falar de um cara. Sim, não. Era pra? Na verdade, eu perdi. Filho da puta! Eu tava procurando aqui. Eu fechei a página, cara. Ele ia falar do primo mais famoso do King. Caralho, cara. Ah, não, tem que falar do Ultron, mas eu não vou falar do Ultron porque eu não li a saga. Mas alguém tem que falar do Ultron. Eu li a saga, mas eu não quero me repetir, não. Alguém falou do Ultron, porque senão o inferno vai ficar... Ninguém. Tá bom. Vamos lá. Sendo rápido, a gente tem que falar de Ultron, cara. Porra. Sendo bem rápido, o Ultron foi criado pelo idiota do Hank Pym, que só sabe ficar grande, ficar pequeno e bater em mulher. Mais um podcast falando do Hank Pym. Pô, mas as quatro coisas que Hank Pym fez na vida dele: virou o Homem-Formiga, bateu na mulher dele, criou o Ultron. A quarta coisa foi ter morrido. Infelizmente, ele foi ressuscitado. Então, o que acontece? O Ultron foi criado, se virou inimigo dos Vingadores durante muito tempo. Que quando esse morre não volta, até que recentemente teve uma mega saga chamada Era de Ultron, em que o Ultron simplesmente voltou no tempo, não, dominou a porra toda. Ele virou o senhor do planeta, e ele começou a sistematicamente a caçar e destruir todas as formas orgânicas do mundo, inclusive os super-heróis. Pra falar a verdade, porque sobraram só super-heróis e poucos humanos fodidos de merda morando nos esgotos. E o Ultron é basicamente a inteligência artificial perfeita. Ele é uma inteligência artificial, megalomaníaca, extremamente sistemática e adaptativa, consegue se tornar mais poderoso que um adversário em poucas horas, e pra completar a situação, o filho da puta tem um corpo todo feito de adamante. Então vai tomar no cu. O bicho simplesmente não deveria morrer. Se tivesse alguma lógica nos quadrinhos, já era pra ter acabado com os Vingadores, com Thor, com os Celestiais, com a Liga da Justiça, em menos de 2 horas. Cara, como que os Vingadores conseguiam derrotar o Ultron, cara? A burrice básica... Uma flecha do Gavião Arqueiro. Uma flecha do Gavião Arqueiro dentro daquela boca. E ralar. A boca sem dente. É, reta. É. Eu sou o Tom, vou dominar vocês tudo, babosa. Mais ou menos isso. Prosseguindo. E o que basicamente o Tron é isso. O que mais você pode dizer de importante dele é que ele vai estar no próximo filme dos Vingadores e provavelmente vão reformular a história inteira pra que ele seja a criação do Tony Stark, não do Hank Pym. Não teve uma história. Peraí, Sorge. Não teve uma história que ele dizima um país inteiro? Aí tem uma treta do caralho com os Vingadores. Ele só consegue vencer ele porque o Visão sobe lá na estratosfera, assume a densidade máxima e desce que nem um meteoro em cima da cabeça dele. É, tem uma situação dessa, mas é a merda maior depois, porque todo mundo quer prender o Hank Pym. É Hank Pym mesmo, porque dizem que a culpa é dele. O que é lógico. A culpa é dele mesmo, foi ele que criou, porra. Cara, mas os Vingadores são, assim, literalmente, como o HDR gosta de falar, um reformatório de bandidos, a começar com os heróis. São todos bandidos. O Hank Pym bate na mulher, velho. Não tem o que falar. Ele bate na mulher, fala em terceira pessoa e usa uma roupa ridícula. Bom, muito bom. Então nós vamos prosseguir. Quem quer... super! É uma boa ideia, concordo com isso que escreveram aí no chat. Por favor, senhor, prossiga. Eu acho que dá pra falar daquela última origem que o Brainiac antes do 952, não, super? Que a foi causa dele? Cara, o Brainiac teve uma cacetada de versões, né? Também quase 70 anos de existência. Acho que a maioria se lembra do Brainiac do desenho dos Super Amigos, que era aquele cabeção, né? Aquele crânio gigante que voava. Sim. Brainiac quer calças. Porra, mas ele naquela série desenhada pelo Alex Ross, Justice, dava medo. Ele abrindo a cabeça do Aquaman pra ver como é que funciona a telepatia aquática, deu medo, mano. Mas eu tô falando daquele que ele era um robô no desenho de Super Amigos, se lembra? Ele era uma máquina. Eu tenho esse robô. E aparece aqui também aquele naquela versão Superman, o Adeus, né? Tem até aquela versão que ele controla o corpo do Lex Luthor e tal. Essa versão. Mas conta, já que a gente tá falando de Apocalipse, conta mais daquela história de que, na verdade, foi ele que causou a destruição de Krypton. Cara, isso, na verdade, foi, essa versão de destruição de Krypton foi no desenho animado do Bruce Timm, né? Que ele criou o Brainiac, na verdade, era o computador responsável pela manutenção do planeta Krypton. Quando o Jor-El, né, foi lá confrontar ele, quando ele viu que tinha algumas coisas inconsistentes, ele foi confrontar lá o Brainiac e falou: ó, cara, a sua sociedade já era, já tá no fim, não tem mais futuro, então eu vou pegar os dados que tem e vou partir. E foi isso. Deixou todo mundo pra trás. Aí, desde então, a missão do Brainiac é mais ou menos parecida com os Borg de Star Trek, que é recolher partes de sociedades de outros planetas e guardar na coleção dele. Uma mistura de colecionador, que vai aparecer agora no filme dos Guardiões da Galáxia, com os Borg do Star Trek. Ou seja, ele fazia com os mundos a mesma coisa que o Léo faz com os bonequinhos de Cavaleiros do Zodíaco. Eu não sei do que ele está falando. Enquanto eu tô falando com vocês, eu tô fazendo uma coisa muito mais importante, que é cruzamento entre Pokémon. Ah, é uma bichona. Cara, que pervertido, hein? Olha só, ele tá cruzando Pokémon. Sim, cara, e é legal, porque você pode fazer os Pokémon transarem com a mãe dele. Vamos mudar de assunto. Vamos seguir. Anubis, você acabou de perder o seu posto. Eu sabia que ia causar essa reação, foi proposital. Deixa eu falar, não dá pra mudar aquela enquete, não? Tá no site? Não dá pra mudar de editor? Tá bom, porque o podcast é nosso enquete. Pode esperar acabar o podcast pra falar sobre isso? Não, eu deixei em off. Caralho, vocês não entenderam nada. Sem senso de oportunidade nenhum, né, cara? Cara, não pode. Você usou a palavra senso, cara. Ele não tem senso, seja de qualquer coisa. É o Dadá, gente. É o Dadá, porra. Ei, cala a boca. Eu nunca, o que é Dadá? É luz. Olhem as imagens. Guardem esse nome porque ela tá com a cotação quase. É, guardem no modo do Dadá ainda por cima. Ela está cotada pra ser a Mulher Maravilha. Tá, cara, mas o nosso programa é um programa de rádio. As pessoas não veem imagens, filho. A gente não tá falando de Mulher Maravilha também, é, porra. É, cara. Sem noção. Pô, é porque ela é gostosa, é a regra 3. Nossa, senso de oportunidade zero, né? Zero. Dá 2 a missão. Bom, continuando. Prosseguindo. Alguém quer falar de mais algum filme, alguma história? Alguma... Ó, tem um filme que eu vi foi no Corujão, quando tava naquela... Você vê. São os melhores, né, cara? Mas... É uma ficção científica, se chama Águas Profundas. É, do que se trata? É tipo assim, um escritor, né, foi convocado pra trabalhar numa cidade do interior dos Estados Unidos. Só que ele fica meio cabreiro, eita, porque tudo funciona para ele muito bem. Ele tem uma casa muito boa, ele conseguiu um emprego certo, tudo funciona às mil maravilhas. Ele fica meio cabreiro para saber o que está acontecendo. Aí chega um momento que ele decide sair da cidade. Ele tenta fugir, mas não consegue. De algum jeito tudo vai dando errado. Quando ele pensa que tá conseguindo sair da cidade, um raio cai do céu. Aí ele percebe que foi assim, foi um satélite militar que impediu dele sair da cidade, que destruiu o carro dele. Por que isso? Porque foi uma inteligência artificial que tomou consciência, né? E decidiu criar naquela cidade o local que seria o futuro da humanidade. Ele decidiu que ele iria salvar a humanidade, mas ele colocaria os humanos certos no lugar certo e proporcionar o futuro da humanidade ali. Só que tinha que ser do jeito dele, né? Se você não... Deus, fora da foda-se. Tipo, não, eu vou te salvar, mas tu não vai gostar. Não, tem um momento que ele tem um carro que fica circulando pela cidade. Um carro assim todo preto, parecendo um carro da polícia, do BOP. E a missão dele é impedir que qualquer um que queira sair da cidade saia com vida. Caralho! Tipo, eu vou salvar a humanidade, mas você querendo ou não. É isso aí. Aí, tanto que a cena final, assim, o cara chegando, né? Ele tá lá, o escritor tá lá no bar, né? Tomando café. Aí chega uma pessoa nova, que é um tipo um engenheiro. Aí ele começa a bater papo. Ah, cara. Eu perdi meu emprego, mas eu tô bem porque eu recebi uma oferta muito boa aqui. Aí eles... Ah, é mesmo? E quem te convocou? Ah, não sei, foi uma empresa tal, nova aí da cidade. Aí o cara, esse escritor escreve num papel, né? Num papelzinho e passa pra ele. Fuja enquanto puder. Caralho. Boa premissa, gostei, da hora. O robô tentando, fazendo menos merda. Você perceberam que normalmente o lance dos robôs é porque os humanos são inferiores? Não é nem os humanos são inferiores, é mais no sentido de os humanos fazem muita merda. Mas vocês acham, quando a gente vê um filme assim de ficção científica que se passa no futuro, dominado por máquinas, geralmente é uma merda. Vocês acham que realmente seria isso? É, vamos falar disso. Vamos fazer o seguinte agora. Já tem uma horinha aí de podcast. Vamos indo para as considerações finais. Só que daí vocês falam, cada um de vocês, hoje, o mundo hoje, a partir desse momento tecnológico que a gente vive, como vocês acham que aconteceria um apocalipse zumbi? Zumbi não, porra! Um apocalipse tecnológico, não necessariamente robô, mas tecnológico, cara. Começando por... Dadá. Ah, porra. Eu queria ser o último. Eu tô pensando aqui. Começando... Eu tô procurando. Super. Cara, eu acho que aconteceria como aconteceu no último capítulo do livro Eu, Robô. As máquinas iam dominar o mundo sem que a gente percebesse. Elas iam controlar as decisões políticas, mercatológicas, humanas, tudo, sem que a gente perceba. Como que é o final? Como é o final do livro? O mercado do final do livro é o quê? É uma investigação querendo saber por que as máquinas estão tomando certas decisões, quando elas deveriam tomar para o bem da humanidade. Mas o que as máquinas estão fazendo? Ah, elas estão demitindo para uma determinada pessoa, para ela ir trabalhar em outro local, tipo, tá tendo super produção num local, mas é, numa fábrica, mas eles decidem... Elas estão fazendo pelo bem da humanidade, né, na verdade. Com... É, mas pelas sombras, sabe? Nas sombras, estão controlando as coisas pelo bem da humanidade. Só que ninguém sabe disso, ninguém percebe. Isso é uma coisa que eu acho legal, que mostra... No... Eu sei que o filme não tem porra nenhuma a ver com o livro, né? Não. Mas é uma coisa que aparece. A inteligência artificial central, ela começa a fazer o que ela faz, porque ela, assim, ela é programada para servir a humanidade e proteger a humanidade. Só que ela conclui que a humanidade é incapaz de cuidar de si mesma. Então ela deve assumir o controle para que ela possa impedir a humanidade parar de fazer merda. Só que no livro, no último capítulo, ninguém se dá conta disso. A coisa, o computador, as máquinas estão tão integradas à sociedade que ninguém percebe direito isso acontecendo. É muito discreto, sabe? Isso que eu achei interessante. As máquinas dominam o mundo, mas ninguém percebe isso. É porque não tem o Will Smith. Mas eu acho que não... Eu, particularmente, eu acho que não fugiria muito disso, não, cara. Porque hoje a gente tá tão vidrado na internet e no celular, que faz de tudo e tal, que eu acho que mais hora mesmo, nos hora quando alguém se tocasse, já ia estar numa realidade mais ou menos assim, cara. As marcas ditando para onde você vai, o que você vai fazer, e emprego, e decisões comerciais e coisas do tipo. Cara, imagina o seguinte... as máquinas tomam uma decisão em no dia D, sei lá. Aí elas fazem o seguinte: elas querem que grande parte da população se mate num determinado lugar. Ou, nós vamos matar todos os humanos em um certo lugar. Ou uma boa quantidade. A galera usa GPS a rodo, né, hoje em dia. O bagulho pega, muda todas as rotas, sinais de trânsito. Cara, eles vão levar a gente pra onde eles quiserem, cara. Não, cara. Isso só ia dar certo nos Estados Unidos, onde tem aqueles americanos idiotas que seguem o mapa do iPhone e vão parar no meio do pântano. Não tem a menor ideia de onde tá indo, né? Vocês viram isso? Volta e meia aparece um americano idiota que acontece isso. Ah, eu me perdi e tal, eu tava seguindo o GPS do meu celular. Mas, cara... Tipo, o cara saiu da última estrada a 150 km, assim, e ele ainda tá seguindo o negócio, entendeu? Parou então... no meio do lago congelado. Exato, entendeu? Então não ia rolar. Eu acho interessante isso aí. Se rolasse uma inteligência artificial que realmente tivesse lá a programação principal, fazer o melhor pra humanidade como um todo, e ela sacasse que a humanidade é estúpida demais pra cuidar de si mesma... Essa solução seria interessante. Mas agora quero que o Nuco fale a opinião dele. Bom, eu vou citar uma opinião de um cientista americano. Teve um documentário no Discovery chamado Profetas do Armagedon, onde um deles discutia sobre a possibilidade do mundo acabar realmente com uma inteligência artificial dominando. E ele falou que o que aconteceria seria mais ou menos o seguinte: nós criaríamos a primeira inteligência artificial e colocaríamos ela num corpo cibernético, o primeiro robô. Já está acontecendo, no Japão isso já existe. São aqueles robozinhos bonitinhos, caseiros, que servem para cuidar de velhos, tomar conta de bebês, ou simplesmente assustar criancinhas porque andam e falam. Mas se nós continuarmos avançando na tecnologia, a gente vai chegar a um nível que a gente vai realmente criar um corpo físico humano, onde você vai ter uma inteligência artificial interagindo com o ambiente. Se as máquinas chegarem a esse nível de consciência, a primeira coisa que elas vão fazer é se reproduzir. Então você vai ter máquinas criando máquinas. Logo, elas vão começar a pensar por elas mesmas. E da mesma forma que a gente faz testes para tentar a cura de doenças, elas vão fazer testes para melhorar a posição delas. Imagina uma máquina pensando da seguinte forma: porra, eu sou uma máquina, sou um robô, então eu tenho peças de metal. Logo, o que é que faz eu me fuder na minha existência? O metal vai enferrujar. O que faz o metal enferrujar? Oxidação. Como eu resolvo isso? Vou acabar com o oxigênio do planeta. Foda-se o resto do mundo. Então o que vai acontecer é isso. As máquinas vão começar a pensar em coisas pro bem delas e vão ignorar o resto da espécie, da mesma forma que a gente. A gente não mata cachorrinho, bichinho pra fazer cura pra doença? Vai ser a mesma coisa. Muito bom. Eu te interrompi, né? Vai, não, termina. Mas eu já terminei isso mesmo. Não vai ter bomba nuclear, não vai ter explosão. Vai ser simplesmente elas fazendo coisas pra elas mesmas e a gente se fode. Atmosfera. Muito bom, muito bom. Infernuxo, como você acha que seria um apocalipse zumbi? Agora eu falei de sacanagem, tá? Só pra... É um apocalipse. Cara, primeiro, máquinas não, nunca exagero, mas máquinas estão ainda muito longe de serem postas para pensar como seres humanos. A gente tem uma capacidade de combinação, não é de processamento. Processamento as máquinas são melhores, mas a gente tem uma capacidade de percepção que máquinas estão, porra, centenas de anos de ter. Então não esperem máquinas tomando decisões como humanos. Humanos são muito mais complexos, ainda vão ser muito mais complexos durante centenas de anos, podem ter certeza disso. Porém, máquinas têm uma capacidade de processamento muito rápida. Hoje, no mercado financeiro mundial, os seres humanos estão sendo substituídos por máquinas, com seus algoritmos. Esses algoritmos, eles conseguem prever situações de queda de ação de uma empresa, de crise econômica em um país inteiro. E essa previsibilidade é usada para se ganhar na especulação. Então, o que acontece? As máquinas, elas estão cada vez mais direcionando a vida do ser humano, condicionando a vida do ser humano. Desde o cara que para no sinal porque uma máquina falou que ele tem que parar porque o sinal está vermelho, até uma máquina que fala para não investir naquele país, aquele país vai quebrar daqui a um mês. E a gente está se tornando tão dependente delas. E elas são tão frágeis que qualquer coisa, por exemplo, se vier do espaço um pulso eletromagnético forte o suficiente, todas as máquinas do mundo vão parar e a raça humana vai entrar numa idade de trevas do dia para a noite. O grande perigo é esse, não é as máquinas nos substituírem, isso não vai acontecer. O grande perigo é a nossa dependência cada vez maior das máquinas que está nos tornando frágeis. Frágeis a ponto de estamos comprometendo a nossa própria existência em virtude dessa dependência. Eu acho que esse é o grande problema atual. Muito bom. Sorg, por favor, você. Só para pegar o gancho do que o Inferno está falando, eu só queria recomendar um livro que é um dos livros que eu mais gosto, assim, de todos que eu já li, que chama... que eu esqueci completamente... Não, é Revolução, do René Barjavel. Cara, é exatamente isso que o Inferno falou. O filme começa o livro começa num futuro utópico, que a humanidade é 100% dependente, só que não é... acaba sendo a tecnologia, é da energia elétrica. Eletricidade para tudo, as roupas são ligadas, as peças de roupa são ligadas por energia e tal, e eles precisam para tudo, eles usam... Eu já até falei desse livro aqui uma vez. Eles usam o porão das cidades, o subterrâneo das cidades, são como se fossem memoriais dos mortos. Só que os mortos, eles vivem eles são expostos em câmeras criogênicas. Aí chega no momento que dá uma pane geral no mundo e a energia simplesmente some, acaba, não existe mais, assim, do nada. Então, esses memoriais começam a apodrecer, porque os corpos perdem... porque as câmeras criogênicas param de funcionar e os corpos começam a apodrecer. Então, as cidades começam a se encher de doenças. As pessoas não têm roupa, porque as roupas são só peças de pano ligadas uma na outra por tecnologia. Então, como não existe mais isso, eles não têm roupa costurada. Então, eles ficam pelados. E cara, disso tudo, eles voltam à barbárie, à completa barbárie. Assim, eles viram selvagens, um matando o outro por causa de comida, por causa de pedaços de pão. Eles viram animais, cara. Então eu acho que esse futuro, e esse livro é excelente, eu recomendo pra caralho. Depois eu mando o link pra alguém colocar no post. E cara, esse livro é muito foda. E eu acho que isso que o Inferno falou, eu concordo com o que o Super falou, de chegar numa possibilidade das máquinas meio que guiarem os nossos rumos em benefício dela. Mas o que o Fernando falou também faz sentido. De uma hora, assim, a gente está tão dependente disso, tão dependente de máquinas e inteligências artificiais e computadores e telefones, que uma hora se der uma pânica, a gente vai voltar a ser macaco, a gente vai voltar a ser... Isso já não é a nossa realidade, não? Porque, um exemplo, nós, agora, nesse instante, se acabar a luz, morreu o podcast, morreu o blog... Rafa, a gente tá indo nesse caminho. Quinta-feira caiu o sistema e caiu a internet, e por consequência caiu o sistema do meu trabalho. 9 horas da manhã. Voltou, acho que era por volta das uma da tarde, eu acho. Dia? Cara, a empresa parou. A empresa parou, assim, ninguém fazia nada, não tinha o que fazer, sabe? A gente é tão dependente disso, da internet, cara, e de sistema, que a gente parou. Eu cruzei os braços e comecei a jogar Angry Birds no telefone. Dia, eu não tinha nada pra fazer. Segunda-feira, agora, teve uma pane no sistema aqui da Zona Oeste. Em 5 bairros ficaram sem luz. Assim, de 3 horas da tarde até as 9 horas da noite. As pessoas não iam nem mais pra rua, porque com esse negócio de horário de verão, a noite demorava a chegar. Então dava assim por volta de 7 horas, ainda tava a luz clara. Mas quando deu umas 8h30, 9 horas assim, a luz não tinha voltado, tava realmente aquela escuridão mesmo, não tinha ninguém na rua, porque você não conseguia ver nada. Era uma noite sem lua, aquela noite nublada. Não tinha nada na rua, parecia realmente uma época medieval, você não ouvia nem cachorro latindo. É engraçado, rapidinho. É só engraçado que quando isso acontece, as pessoas não sabem o que fazer, né? Tipo, fica sentado olhando pra parede, assim, porque eles não, a gente é tão dependente disso, a gente tá sempre assistindo TV ou com telefone, ou jogando videogame ou na internet. Quando isso, a luz acaba, cara, você não sabe o que você faz. Não, você fica assim, eu me vi preso a isso, porque eu falei, caraca, eu quero saber onde é que tem luz, como é que eu faço? Eu peguei meu tablet e vou ver onde é que tem luz na internet. Só que eu me lembrei que eu uso o Wi-Fi da minha casa. Meu, caralho. Rafa, o que acontece? A gente saiu de um ecossistema, que é o ecossistema natural, e a gente criou com a nossa racionalidade um ecossistema artificial. Hoje a gente vive em um ecossistema de máquinas, certo? Só que esse nosso ecossistema atual, ele é ainda mais frágil do que o ecossistema natural. Muito se fala que a natureza é frágil, e realmente ela é. Só que a gente vive hoje num mundo que é ainda mais frágil, que é o mundo que a gente construiu. O mundo que a gente construiu é mais frágil que a natureza. E a gente não se dá conta disso. A arquitetura da tecnologia atual é extremamente codependente. É extremamente frágil. A natureza, cara, se você desmatar uma área, daqui a 5 anos você vai ver vida nascer ali. Agora, o nosso ecossistema, se a gente tirar da tomada, tá morto. Sabe? A gente é tão arrogante que a gente acha que a gente tem que proteger a natureza. Cara, eu entendo esse pensamento, mas na verdade, é o contrário. A gente tem que proteger primeiro o nosso ecossistema, que é ainda mais frágil do que o ecossistema natural. Só que isso as pessoas não percebem. Então, até o dia que tirarem tudo da tomada, aí vão perceber da pior forma, que vai cair na barbárie. Mas, depois a gente faz um podcast sobre a mãe natureza. Dadá, você já pensou? Já. Então você pode fazer a fineza de fazer suas sinais junto com como você acha que vai ser um apocalipse cibernético? Tá, cara, assim, até voltando um pouco no que acho que foi o Eunuco ou o Super falaram, engraçado que assim, quando falta alguma coisa, quando falta energia elétrica, a primeira coisa que você pensa é, cara, preciso usar energia elétrica, sabe? Se faltar isso, você pensa diretamente uma coisa que vai usar energia elétrica, saca? Mas enfim, cara, apocalipse é muito fácil, cara, no mundo que a gente tá vivendo aqui. Pelo que, até pelos que vocês falaram, eu tomei um pouco de cada um. Por exemplo, em São Paulo, cara, se você desligar farol, desligar metrô, pronto, você já tem um apocalipse, entendeu? É muito fácil de começar. Imagina isso em Nova York, imagina isso em Las Vegas, imagina isso na China. Apesar que na China eles todos usam bicicleta, quase. Mas enfim. Cara, já era. Dadá, acabou, sabe? Porra, tá estereótipo, Dadá, porra. O que, caralho? Nada. Prossegue, vai, segue. Não, perdi a linha de raciocínio, vai, segue. Caraca, esse desvia muito fácil. Sim, então prosseguindo, cala a boca, Dadá, perdeu sua chance. Eu acho que o apocalipse cibernético vai seguir essa linha mesmo, na verdade. As máquinas não precisa acontecer que nem aconteceu no Exterminador do Futuro, né? As máquinas exterminarem tudo e tal, gasta muita energia, cara, gasta muito recurso. É só desligar a porra toda, pronto. Não, cara, energia elétrica, tira a energia elétrica do ser humano, acabou, velho. Não tem o que fazer. Se você tem uma Skynet da vida que resolve tomar, de alguma forma, tomar controle de todas as centrais elétricas, termoelétricas, hidrelétricas, enfim, do mundo, acabou. O que a gente vai fazer? Fala pra mim. Não tem, cara. A gente sem energia elétrica não é nada. Então nós vamos voltar à barbárie. Que se dane, por isso eu vou ensinar meu filho a fazer fogueiras e a caçar. Eu fui numa viagem num lugar super legal, eu tava brincando de arco e flecha, que nem o Gabriel Arqueiro. Vai aprender a fazer isso. Ele vai ser lobinho, Léo? Oi? Ele vai ser lobinho? Não, lobinho é meu filho, porra. Não, esse cara não aprende nada de útil e... A filho do Léo tá com a lobinha. Coisa, mas nada de bom, cara. Cara, não, eu quero eles bem longe de escoteiro e instrutor. Não, vai se fuder. E é isso aí, né? Vamos para a leitura dos comentários. Vamos prosseguir. Então, quem quer começar com os comentários? Eu não tenho comentário, já pode me pular. Tá bom, vou começar com esse post mesmo, o post épico dos 10 mandamentos do rei da Comic Shop, onde o Rafael Correia fala: se o Moe foi expulso, eu mando uma garrafa de pinga da Braba pro QG do BDE. Promessa. Ah, eu só queria falar, aproveitando que você falou desse post, o Moe mandou um e-mail falando que ele ficou hashtag chateado. Que a gente começou, eu, o King e o Inferno, a fazer a campanha pra expulsar o Moe do blog. E ele ficou chateado. Se até o King se dá o trabalho de querer sacanear alguém, é porque foi nervoso. Pô, que filme cat, cara. Uhum. Até onde eu vi, tava 75% a favor da expulsão do Moe. Mas vamos seguir. Quem mais quer ler comentários? Tem aqui do Fábio Roberto da Silva na resenha do Sorg, do Thor do Mundo Sombrio. O colecionador é uma mistura de Clodovil com Lulu Santos. Cara, ele tá certo. É verdade. Nossa, é muito... Cara... Sabe o que é pior, cara? Visualmente, ele não tá longe do que é o original, assim. Mas o jeito dele, cara, é muito boiolinho, é muito boiola. Ele é muito galhão. Extremamente viado. Na hora que ele faz aquele, que ele vê assim, nossa, Lady Sif, Vostag, as Guardianos. Ele faz aquele movimento com a mão, eu falei, puta que o pariu, cara. De repente a intenção é essa, é fazer um vilão viadão, tipo Galho Silva. Pau, né? É tipo o Silva do 007, que chegava a ser... esbarrou no caricatural, cara, faltou pouco. É, não é verdade. Só que o Del Toro não esbarrou, cara. Ele escorregou na maionese. Ele cai, cara, de bunda. Aquele gesto do Del Toro foi uma versão air-guitar de como puxar um saco. Ali foi isso. Vou babar um ovo. Lulu Santos, o que você achou dessa comparação da sua pessoa com esse vilão não tão fantástico do filme? Daí, eu acho que é uma coisa onde não se encaixam. Eu sou um grande gênio da música. Ele é um vilão meia boca. E eu acho que isso é uma grande, de um absurdo, uma vergonha pra alguém de um nível como eu. É sensacional, cara. Lulu, obrigado pela sua participação. O senhor aguarde um minuto, já vou chamá-lo novamente. Quem tem mais algum comentário? Eu tenho. Leia. Não é pra ler, filho da puta, é comentário. Não, é comentário, porra, cala a boca. Comentário do, porra, habitual, cara. Toda semana a gente tem que falar um comentário dele, do nosso querido, amado, lindo, gostoso, Poca Fofoca. Poca Fofoca. Cara, esse comentário é pra pessoal da antiga. Pessoal da antiga pra entender. Os entendedores entenderão. O post é sobre... do podcast, né? Dos piores personagens. Enfim, o podcast que eu não ouvi, então pra mim ele não existiu. E... O comentário é o seguinte. Cara, assim... Vou falar. Porra, Ricardo, fala! Porque as pessoas... vamos ver se as pessoas vão sacar. Vamos ver se vocês vão sacar a referência junguiana dele. Foca, fofoca. Na minha opinião... Filho da puta, seu viadinho. Que eu isso, cara? Que é esse. Que eu isso, sei cara? Que comentário é esse. Que isso? Vai, gratuito. Que gratuidade. Que agressão. O ódio no coração dele. É. Isso, Dadá. Dadá, ele, você deixou ele de ser luz. Ele não pede oportunidade, esse gol. Vai, lê o comentário. Dadá, cara, tá me agredindo aqui. Foca, fofoca. Na minha opinião, o pior era aquele de Longo Thor. Como era mesmo o nome? É... Ah, lembrei. Incinerador. Incinerador. Dadá é luxo. Cara, alguém... Cara, Incinerador. Melhor nome de vilão de todos, cara. Ia ser muito foda. A gente não podia ter perdido aquele arquivo, porque tem aquela imagem. Não, o podcast tá lá, cara. Mas aquela montagem... Os podcasts são todos salvos no arquivo. Eu só tenho que pôr de volta. Bota aquela imagem. Incinerador. Aquela imagem ficou muito foda. Cara, o incinerador sim ia ser um vilão de responsa, hein? Puta que pariu. Bom, prosseguindo. Um comentário, rapidinho. Vai lá, No Enxutocast 92, o último, né? O Madruga, ele fala recipiente. Alguém disse isso no comentário? Fui eu, por acaso? Alguém falou isso. Você, peraí. Você ouviu o podcast? Eu tava lá, mas não me lembro. Não apenas o senhor disse. Como foi o nosso editor fez um favor de colocar repetido com um eco. Recipe-se. Porra. Recipe-se. Fantástico. Ele entrou em detalhes, tá? Sobre aquela questão da diarreia dele. Não. Só não. Cara, uma pergunta. O senhor, peraí, super, o senhor não tá pretendendo ler a descrição dele daquele caso, né, o senhor Inferno? Por que não? Porque é nojento. Não. Isso, não, gente. Meia. É, meu Deus, caralho. Não, ó, foi o seguinte, leitores, ouvintes, vocês que estão aí, ó, vão lá no post do podcast, procuram o comentário do senhor Girino Gomes, e tá aqui, já que pediram mais detalhes, não sei quem pediu, não fui eu. Ele tá dando mais detalhes sobre o caso dele, de uma ida ao mercado com a avó. Vão lá e leiam, e divirtam. É virose na escola. Não leiam, por favor, não leiam. Caraca, quem mais ia ler comentário aí? Até perdi o meu comentário. Só uma dúvida. Mou, você pagou $20 por uma foto autografada do Ethan Van Siever? O Mou não tá aqui hoje, não sei se você percebeu. É, eu ia falar isso, mas eu achei que você não. Ele tá fazendo alguma pergunta. Não, ele vai ouvir. É uma não, pergunta, mas ele ficou esperando a resposta. Não, eu quero que ele responda isso nos comentários. Porque, cara, não é possível. Os senhores estão sendo insensíveis, os senhores estão sendo injustos, os senhores estão sendo malvados. Eu concordo com o Anônimo Baiano, por exemplo, que diz: não vou dizer que não é por merecimento e muito trabalho. Concordo com isso também. Mas um golpe de Estado no BD é sacanagem. Menino Moe já nos deu, com tantas razões para rir, nos alegrar, fazer o nosso dia melhor pensando. Pelo menos não ver um toco igual aquele. Ah! Cara, os caras não deixam o toco do Moe em paz, né, velho? Caralho. É antológico esse toco. Esse é das antigas também. Entendedores entenderão. Alguém mais quer ler comentários? Não. Então. Vamos lá então, Lulu Santos, qual que é o Facebook do baile? O Facebook do Baile dos Enxutos é muito simples. É o www.facebook.com/BaileDosEnxutos. Muito bom, meu querido. Agora diga qual é o e-mail do baile. O Baile dos Enxutos tem um e-mail que é o Baile dos Insultos. Porra, não vai dar mais Lulu. É o meu carioquês. É o Baile dos Enxutos. @gmail.com. Muito bom. E o senhor está ciente da promoção que está acontecendo no Baile dos Enxutos? Estou muito ciente, senhor Leonardo. Eu posso dizer que é algo cíclico, que é maravilhoso, que é algo realmente interessante. Ele não está verdade? Só ciente, ele está recipiente. Eu estou recipiente. Muito obrigado pela palavra, viu, senhor Super. Super? Tu foi o Super, porra. Ei, senhores, o importante é que a promoção do Baile dos Enxutos é muito simples de você participar. É que o meu carioquejo está fora. Eu não sei falar carioquejo igual inferno infame. Enfim, isso é você pode participar. Deixa ele falar, cala a boca. Cala a boca, negão. Porra. Eu bater nesse cara, eu vou dar uma porrada nele. A promoção logo, porra, tô com sono. A promoção. Cara, eu quero. Não, peraí. Eu quero ouvir o Lulu Santos falando, eu vou dar porrada nele. Eu vou dar e vou encher esse cara de porrada. A promoção do Baile dos Enxutos é muito simples. É só você mandar um e-mail pra gente dizendo o que exatamente, senhor Leonardo? Eu não confundi. Basicamente é o seguinte, meu caro ouvinte. Vou explicar pra você. Como que eu sou esse outro, porra? Que carinho. Todo mundo aí, inferno. Basicamente é o seguinte, meu caro ouvinte. Você que costuma fazer buscas no Google quando você tá procurando sacanagem, você nota que os sites, eles têm uma frase, tem alguns dizeres. Tem normalmente um comentário espirituoso, talvez jocoso. Do que se trata o site? Por exemplo, Baile dos Enxutos, onde você encontra, sei lá, qualquer merda, enfim. É o slogan, né, é o slogan, né? Vocês surgiram para nós. Porque nós aparentemente somos burros, a gente tem 30 pessoas no site, a gente não consegue pensar no maldito slogan pro site. Então nós queremos que vocês, leitores que são lindos. Não é burrice, não, é preguiça. E fantásticos, que vocês escrevam para nós. E façam esse trabalho para nós. Porque quem escrever uma frase legal de nosso agrado vai ganhar o quê, senhor Sorg? Vai ganhar um encadernado do Homem de Ferro Extremes, capa dura, bonitão, zero bala. O disco do Lulu Santos. O disco do Dadá imitando o Lulu Santos. Cara, só que é o seguinte, galera, é o seguinte, o que vocês têm que fazer além de fazer a frase? Vocês têm que entrar no Facebook, curtir a página do baile, se você não tiver curtido ainda, e aí depois mandar a frase junto com o seu perfil do Facebook pra gente ver se você curtiu a página. E aí tem um monte de nego, ai, mimimi, eu não tenho Facebook, posso participar? Pode, pode sim. O que você tem que fazer? Entra no Facebook, cria uma conta, curte a página e você participa. Bande filha da puta. Eu não sabia dessa parte da promoção, mas eu não sou do departamento de marketing do Baile dos Enxutos, então se dane, eu não vou opinar a respeito. Ah, acredito que é isso. Lulu Santos, quem encerrou o podcast? Eu vou encerrar cantando uma música de minha autoria. Não. Então encerra. Chega, acabou o podcast. Deixa o Lulu cantar. Tchau, pô. Tchau, Lulu. Tudo a bom. Vida vem em ondas como o mar. Papadinho de pé.